020. Zero, zero, de 4000 do Arcanjo Luiz. Jona, controle 208, gol 556. Jona 556, tração de 5017. 5017, gol 556. Cotejamento correto, chame pronto, confirme o beat. Posição número 4. Sim, chame pronto para o estacionamento. 556. Para, alfa para a Juliette, Xené 255. Xené 655, mantém a posição da Juliette aguardando para ingresso. Passinho, eu seria 6250. Reporte já de ponto, Romeu Bravosca. Graças a reporta na área, pronto, eu vou passar aqui, Romeu Bravosca. Mike. Prossiga até o Pátio 3, chame o término, Mike, X-Ray Mike. Ok, então Pátio 3, obrigado. Estabilizando ILS, gol 1864. Gol 1864, complete sinal de procedimento ILS X-Ray, chame torre na frequência 118.95. 2895, abordagem 964. Azul 4207, pronto para o táxi, está com 122 a bordo, 4 horas e 50 minutos de autonomia alterna Ribeirão Preto, pronto para o táxi. Azul 4207, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, direita via táxi Índia, no ponto de espera Torre 1, 182.95, QNH 1020. Livre táxi via Índia, ponto de espera na Alfa Torre 10895, azul 42. 95, 4207. 180, decolagem imediato. Cruzado, decolagem 17 imediato, vento 130 graus, 109. Ajuste no 0 legal. 110, limitado pelo localizador, guardião 0. Pere pista direita, via Traxway Foxtrot, chame solo, Salvador 121, décima 9. Liberando via Foxtrot, ao livrar no 219, azul 4082. Para Romeu, Romeu Bravo, até claro, 38, chame controle Salvador, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, grato, carro do Romeu Bravo. Passando externo, gol 864. 864, pista no zero, pouso autorizado, vento 130 graus, 089. Pouso 10, gol 864. Bom dia. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, bom dia. Contato radar, via saída Arbor, submantenha 200. Mantém 200, saída Arbor, Romeu Bravo Oscar. Guardião 08, 25 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação na Praia de Tuna. Direto Dona 08. Mantém, pista no zero. Faz o gol ali, mantém o 0, azul 4207. Agora tem que ser Romeu Bravo Alfa, eu confio para o ideal para o destino. Presente. 247 da presente, Romeu Bravo Alfa. Autorizado direto destino, Papá Romeu, Romeu Bravosca. Grato, Romeu Bravosca. Salvador, bom dia, azul 4076. contra a Índia. Azul 4076, voe Mari para interceptar a chegada Mari, via desça para o nível de voo 050. Ajuste 1020. Afirmativo. Voando Mari, descendo para o 050, vim para interceptar o passageiro. Guardião 08, desça para 3 mil pés. Permaneça ajuste. 3 mil para o Guardião 08. Papatango Juliette, Tango Zulu, desça para 4 mil pés, ajuste no 020. Autorizado direto pelo. Direto pelo, descendo para 4.120, Juliette, Tango Zulu. Recepção final e avistando é o Papa Romeu Charlie Bravo Alfa. Papa Romeu Charlie Bravo Alfa, complete sinal procedimento ILS X-Ray, chame torre na frequência 118 decimal 95. 1895, bom dia Charlie Bravo Alfa. Guardião 08, desça para 2 mil pés sem restrições, ajuste 1020, autorizado sinal procedimento ILS X-Ray, da pistão 90 reposta estabilizada. 020, autorizado 2000, repassará estabilizado, Guardião 08. 964. 08, nosso. Charlie Bravo, reportaria. Estela embaixo travada é o Papa Romeu Charlie Bravo Alfa. Para 2509. 2509, passageiro 75. 5. Juliette, 05, 964. Chame controle Salvador, frequência 1208, Goiás. 208, boa. Salvador, boa tarde. Bom dia, 4207 na decolagem. 4207, bom dia. Contato radar, via saída da EL, submantenha 320. 320 da EL, 4207. Capitão Juliette Santos Lulu, sem restrições, desça para 3 mil pés, permanece ajuste. Sem restrições, desça para 3.020, Juliette Santos Lulu. Pode iniciar na posição 4? Afirma, autorizado, chama o táxi. 556, autorizado, posição 4. Tá, Romeu, Romeu, Bravo Oscar, chame centro Recife na frequência 125 desse... Correção, 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Gente, o Romeu Bravo, até a volta. Senhor Charlie Bravo Alfa no solo aos 10, quais são? Aos 4-5. Confirme o local do estacionamento, é pátio 5? Vai para o hangar, afirmativo, pátio 5, vai para o hangar da Aerostar. Gente, Aerostar. Libera o solo à direita, chame agora 121, decimal 9. Para eu prosseguir contato. 1118, decimal 95. 1895, grato. Apatango Juliette Santos Zulu, tem condições de voar Duna? Afirmativo, Juliette Santos Zulu. Gente, foi Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 092. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reposto estabilizado. Quando Duna desceu para 2000, confirme ajuste no 0, 1 a 2. No 0, 2-0. Ah, ok, ajuste no 0, 2-0. Descendo para 2000, vai reportar estabilizado ILS, Juliette Santos Zulu. Taxi Gol 556, 165 a bordo, autonomia 0330, alternando Campinas. 556, taxi está aprovado até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, no ponto de espera Torre 1-18-95, NH 1020. Autorizado à direita, Índia, ponto de espera no 0, Torre 1895, 1020, Gol 556. 09. 230, 4076. Considere cancelado aos 47, circuito direito no 7 frisado, chame sinal baixado travado de fábrica. Vai lá na frase, então, no 708. Salvador, muito bom dia, Gol 556, próximo, pode esperar, pista 10, pronto. Bom dia, Gol no 556, autorizado, aliás, decolar, pista 10, vento 1-40 graus, 089. A linha decola, pista 10, Gol 556. Autorizado ingresso na taxa Lima, prossegue via Mike e Quebec. Na Quebec, chame a torre para o cruzamento da pista no 7. No 30 graus 08 nosso, guardião 08. Vire para o 08. Gol no 790 para autorização Recife com a Índia. 790, informação Índia, confere, aguarde cópia, prepare a saída Pulca Jamo Caju. Aguarda Pulca Jamo Caju, 790. Solo 50, backtrack autorizado para o progresso. Ao estacionar frequência livre 08. Liberdade está na livre, guardião 08. 556, 49-1208, boa viagem. 08, boa. Pode ir a Salvador, 556, Rondon 556, bom dia. Contato radar via saída da EL, sub mantenha 360. 360 da EL, vou ficar estabilizado no localizador, onde é que estamos no. Apatango Juliette, Tango Zulu, complete final do procedimento em LS X-Ray. Da pista no zero, chame torre, 118, decimal 95. Torre, 118, Juliette, Tango Zulu. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Autorizado final do procedimento em LS X-Ray. Da pista no zero, responsabilizado. Para 2020, autorizado, reportará. Azul 407. Boa tarde, Papatango Juliette, estamos no voo 66 do externo, só não se escuta, baixado travado. Gente, Juliette, Tango Zulu, prossegue para a pouso 90? Afirmativo. Já baixou e travou, pouso autorizado, pistão na 0, vento no 40 graus, 79, o ajuste no 020. Autorizado, pouso, Juliette, Tango Zulu. Nota do plano, nível 370. Decolagem da pista no zero, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5026, controle 120, decimal 8. Autorizado 370, Puca, Jamo, Caju, decolando da 120, curva à esquerda, 5026, transponder 208, o controle gol 1790. Protejo o destino. Confirmo. É posição? No meio do destino. Terminal 790, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Já está pronto, vou no 790. Portão 62 autorizado, chame táxi. Estabilizado, azul 4076. Azul 4076, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 95. 895, obrigado. Bom pouso. Continua a aproximação, ajuste no 020, vazão de direção de pouso. Aguarde. Juliette, Tango Zulu, fala 53, direita, 1219, pessoal. Juliette Tango Zulu, boa tarde, Alfa Kilo Pat 3, tenta o sinalizador. Roda Romeu Golf, confirme, intenção de sobrevoo. Sobrevoo, está muito virado. Prossegue via litoral sul. Gente, um minuto para cá. Solo voo no 790, volta para trás com 3 horas e 21, 129 a bordo, organização Gonçalves. Teste 90, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1, noite táxi foi Índia, no ponto de espera 12, 1, 1, 8, 2, 1, 9, 5, ajuste altímetro no 0, 2, 0. Autorizado parte Índia, no ponto de espera 1, 0, 18, 9, 5, no 0, 2, 0, gol, no 7, 9, 0. Romeu, até Romeu, vou pronto, cópia. Pronto, até o autorizado, voo local Rima, sobre o voo Pirajá e Guatemi, 500 pés, decolagem bem Rima em coordenação com a torre, inicialmente pro oeste, Whisky. Corrige rumo, Whisky, transponder 0156, controle 120, décima 8. Autorizado, Rima, Rima, sobre o voo Pirajá, 0156, transponder, decolagem pro Whisky. Agora Romeu Golfo, cotejamento correto, chame a torre 1895 para acionamento e decolagem QNH 1020. Gol 1556, chame centro Recife nas frequências 125 decimal 1, alterna 133.95. 07.000, fala 5.000, direita, 121, 9, Paulo. 119, grato. Boa tarde, Azul 4076, e a Eco livrou. Azul 4076, boa. Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, 2. Azul 4463. Azul 4463, fala Salvador. Boa tarde, sente na informação Índia para a coordenação do nível 180 Ilhéus. Índia confere, autorizado Terra Bravo Índia Lima, via roda do plano, nível 180. Decolagem da pista no zero, curva à direita, saída coral, após segue visão conforme rota. Transponder 0277, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Ilhéus, Terra Brava Índia Lima, nível 180. Após decolagem, curva direita, saída coral. Após coral, direto Ilhéus, visual. 0277 transponder e o controle no 208, azul 4463. Desejamento correto, azul 4463, reposto pronto para o estacionamento. Chamaremos no gate 1. Salvador, eu estou na 6213. Está presente, 208, uma boa. Transfere, controle, até uma boa. Aguarde um minuto para a cópia, saída, prepare a saída da El Lederumi. Presente, da El Lederumi. Afirmo. 510, ajuste no 020 na escuta do controle. Confirmará fazer sobrevoo em Pirajá? Afirmo, vai ser Pirajá e Guatemi, sem interferência com o estão no zero. Vai manter condições visuais, 500 pés e escuta permanente. Hotel Romeu Golf. Gente, reporte iniciando sobrevoo em Pirajá. Hotel Romeu Golf. Reportará Pirajá, Hotel Romeu Golf. Salvador, Jansené 63, informação do velocidade voar após Sabote, direto em táxi da Vila. Jansené 6356, chegada Mari, autoridade direta em táxi, sem restrições, descendo para o 060, ajuste no 020. 020, direto em táxi. Juliette Tango Zulu, autorizado pátio 3, pátio 1, no chame na Lima. Obrigado, pátio 1, vai chamar na Lima, Juliette Tango Zulu. Controle Hotel Romeu Golf está em Pirajá, vai manter a vegetação da BR para sobrevoo agora Bonocô após Iguatemi, em espécie. Hotel Romeu Golf sente na escuta do controle em condições visuais. Escuta, Golf. Cuidado até passar a reporte para o cruzamento da pista. Sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste no 020, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pista 1-0, repassabilizado. Desça 2.100, restrição com 1.020, atualizado X-Ray da 1-0, vou informar estabilizado, igual 962. Bono 962, informa um helicóptero a 500 pés próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. Opção 44. Ciente, igual 962. Gol 1790, chame centro Recife nas frequências 126.85, alterna 125.45. Recife 2.085, alterna 125.45, gol 790, com serviço. Carta igualmente com voo. Controle Salvador, chame 3216, chegada Mari, parte 215.150, 259, com informação Índia. São 3216, via chegada Mari, desça até o nível de voo 060, ajuste no 020. Via chegada Mari, para 060, 1020, são 3216. Sané 6356, desça para o nível de voo 050. 050. Bravo Golf Lima, via Pernambuco 857 até Moura, nível 360. Decolagem na pista no zero, curva direita, da Euleda Irumi. Transponder 5033, controle Salvador 120.8. Feito autorizado, Galeão, nível 360, na Upper November 857 até Módulo. Decola da pista 10 com curva direita após na saída da Euleda Irumi. Transponder 5033, o controle 1208, Oxané 62, inocente. Upper November 857 até Moço. Oxi, Upper November 857 até Moço. Cotejamento correto, chame pronto para estacionamento, Oxané 6213. Aroguete, 7, vai chamar. próximo, autorizado ingresso pátio 1 até o pátio 3, chame ao estacionar. Decimal 90. Paulo, você já foi outro decimal 91 aqui no Lulu? Tá, a solicitou a instalação do nível 090 já pronta a cópia. Leva aqueles um minuto pra cópia. Deixa eu aguardar. Autorizado Sierra Bravo, uniforme Fox, via rota do plano, nível 090. Decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Lotar. Transponder 5025, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Salvador, Sierra Bravo, uniforme Fox, via rota do plano. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Lotar. Transponder 0120. 5025, controle 120, decimal 8. Protegeu o Lima, aquilo do Lucas. Lima, aquilo do Lucas, alojamento correto. Chame pronto para assinamento táxi. Chamar quando pronto, Lima Kilo Zulu. Nada, autorizado, SFM, da pista 10 para 2000, meio de Santanelli, a 3 de Ponente. Oi, já passou. Tudo bom? Já Capitão Juliette Bravo Delta, chame Torres na frequência 120 decimal 9. Zero, vento, 130 graus, 9 mais. Tá baixado e travado, senhor. Tá autorizando o pouso na 10962. Mano, rota do plano de voo. Avesolo 17. Decola da casa de 10, curva esquerda, Ucajamo Caju. 503054. Responde. 1208, controle de saída 1864. Nível 350, transponde 5054. Exatamente, o que eu falei. 350, 3054. 5054. 50-54-864. É porque eu acho que a informação veio um pouquinho rápido, sabe? Gente, sem problemas. Gol no 864, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Grato. Pronto para o pushback acionamento, gol 1864, posição 5. Gol 864, aguarde para o estacionamento, estimado 2 minutos. Gente, aguardando. Solo Salvador Azul 4463, gate 1, para o estacionamento. Azul 4463, gate 1, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamaremos táxi, 4463. Papapá, Mike Juliette Romeu, em condições visuais, 500 pés, ajuste no 020. Autorizado cruzamento da 10 entre Duna e Simbra, na escuta do controle. Entre Duna e Simbra, na sua escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Que é acionar, acho, né? 6213, tá? Aguarde para o estacionamento, acho, né? 6213. Vou no Iguatemi, esteja atento ao tráfego. Atento e ciente do mesmo, Mike, filha de Romeu. Zona decimal 9. Beira direita, 19, igual 962. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf, informa o tráfego na sua posição de 9 horas, 7 milhas, rumo sudoeste. A 500 pés é um helicóptero. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf. Tá na escuta, Hotel Romeu Golf. Esteja atento a um helicóptero a 500 pés na proa de Amaralina. Tá, visual mesmo, vai manter para a Hotel Romeu Golf. Na 32 do Nomeia, tem restrições de altitude, desde até 3.000 pés. Ajuste no 020. Para 3.000 pés, 1.020, portanto, 32 do Nomeia, é isso? Antes. 32 do Nomeia, 7. Juliette Bravo Delta, contorne Pátio 1, chame ao estacionamento Pátio 3, agilizando por gentileza. Afirmo, possui sim um minutinho para cópia. Salvador, uma bolsa no 6254, saída no 09, 380 RJ. Xené 6254, boa tarde, informação Índia confere, número 2 para cobra, prepare da Eole da Bidev. Da Eole da Bidev, aguarda, 6254. Fala, gostaria de enfrentar o ILS Whisky. São 32 no meio, ciente, aguarde a autorização. Ciente, 32 no meio. São 32 no meio, após o TAP foi o Serra Vitor 366 descendo para 2.500 pés. Ajuste no 020. 1.020, 2.500, boa Serra Vitor 366, 32 no meio. Paulo Salvador, bom dia, é o American 229. aguarde, mantenha escuta. Ok. Táxi Azul 4463, alterna Serra Brava Alfa Romeo, autonomia 0300, 103 agora. Livre táxi da ponta de espera da pista no 0, direita via Índia, ponta de espera Torre, 18 desse ponto 95, quer ligar no 020. Ok, livre táxi via Índia, espera 18.95, quer ligar no 020, retificando o POB 93. 93. Diretor, Padre 3, está no canto, guarda a porta. Gente. Nono 962, Juliette, passou 62, não. 732 no 6. 962. Lima, Kilo, Zulu, autorizado até a saída do Pátio 3, aguarde o instrutor. Autorizado táxi até a saída do Pátio 3, Lima, Kilo, Zulu. Só aguardando o táxi do Charlie 402 da retaguarda, será autorizado o gol. Ok. Descendo, contra embaixada travado, a Xané 6356. Pouso autorizado, pista 90, vento 1.40 graus, 9 nós. Autorizado, pouso 90 para a Xané 6356. 864, autorizado para o estacionamento, chame táxi. Vai chamar táxi, 864. C2-3 para o táxi, 52 a bordo, 340, até no barco. M2-3, confirma para o B. 1-5-2. Nosso procedimento ILS Whisky, chame torre 118.95. 8-9-5-3-2, no meio. 63, mantém o ponto esperto. Porta do plano, nível 100. Decolagem da pista no zero, curva à direita após árvore, após DCT conforme rota. Transponder 5055, controle Salvador 120.8. Controle, Juliette Bravo Delta, chame pronto para táxi. Bom dia, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. 050, 1020, 3144. 14118.95, ajuste altímetro no 020. Táxi, 2950, 1020. Oxalá 6254, copia? Copia, 6254. Autorizado, Sierra Bravo, Romeu Juliette, via pêndulo 44, nível 360. Decolagem da pista 1-0, curva direita, Dael Leda Videv. Transponder 5062, controle Salvador 120.8. Autorizado conforme, 360, acesso 1. Decola da El, Leda Videv, a pêndulo 44. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5062 e controle 120, decimal 8, Oxenar 6254. Oxenar 6254, cadejamento correto, chame pronto para o direcionamento. Samara 6254. Salve Salvador, vamos no 02067. Autorização Guarulhos, nível 360, ciente da informação Índia. Índia, confere, gol 2067, era certo no 523. Aguarde cópia, prepare da El Lida Montiva. Da El Lida Montiva. Então, 32 no meio, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 8 mais. Não foi, senhor, bate o 3 na tenda, a CNM é 35. Após o pouso do mesmo, alinhar e manter na cabeceira 1-0. Após o tráfego nacional, alinhar e manter 1-0, 4463. Solo é o American 229 voltando. Prossiga, American. American 229 solicitando reboque do pátio 1, ponte 11 para o pátio 3, posição 1 cheia. América 229, aguarde para o reboque. Ok, no aguardo. Para o táxi, 1864. Estamos a bordo 169, autonomia de 2 horas e 20, alterna João Pessoa. Negativo. Para o pátio 3 acionado, 04 a bordo, 4 horas e meia, autonomia, também Salvador, só para o táxi. Direto para ver, aguarde instruções de táxi. Boa noite, 64. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio 1 Índia, no ponto de espera Torre 1, 18.95. Kenya, Gão no 020. 295, pode dar dano 0864. Vai ter ponto de espera ali naquilo Zulu. Zulu 4463, decolagem autorizada, pista 90, vento da 40 graus, 7 nós. Diz decolagem 10, Zulu 4463. Direto para o Libre Taxi, até o ponto de espera da pista 90, Pátio 1 Índia, ponto de espera 2, 1-18-95, ajuste de altímetro 0-20. Não, 3204, tem condições de voar ETAP? Afirmo, Papá Romeu, até o Romeu Golfo, prossiga. Libera aqui a região do Iguatemi, está precisada, vai pelo setor norte e retorne de mais 500 metros. Ciente, em condições visuais, reporte visual com Enrimar. Papá Romeu, até o Romeu Golfo. Reporta na visual com Enrimar, até o Romeu Golfo. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 4463, cruza 1200 pés, saída Coral. Azul 4463, contato radar, via saída Coral, sube e mantenha 180. Autorizado, subida 180, 4463. Então 3144, sem restrições, via separa 2000 pés, ajuste 1019, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pista 10 após estabilizado. Direto 2000 pés, 1019, X-Ray da 10, 3144, pode ser direto do Duna então? Autorizado, direto do Duna, reposto estabilizado. Então, 3144. Portará. Tá mantendo então, aguardando a liberação do setor, 3227. O 2067 copia? O 2067 copia. Autorizado, Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Pêndulo 10, até Salvaté, nível 360. Decolagem da pista 10, curva direita da El Leda Motiva. Transponder 5065, controle Salvador 120.8. Autorizado, 360 para Guarulhos, Operzulu 10, decola da pista 10 com curva direita da El Leda Motiva 5065, transponder e controle 120.8. Cortejamento correto, chame pronto para estacionamento, 2067. Chamar. Confirme somente via Salvaté, que você falou? Eu afirmo, é Tango Bravo Eco, Operzulu 10 até Salvaté. Tá, ok, obrigado. Lima aqui do Zulu decolou aos 29, chamei agora o controle 20.80, uma boa viagem. 120.80, Lima aqui do Zulu. Controle Salvador, Papatango, Lima, Quilo Zulu. Papatango, Lima, Quilo Zulu. Contato radar, via saída Lotar, sub mantenha 090. Saída Lotar, sobe mantém nível de voo 090, Lima, Quilo Zulu. Azul 4463, autorizado direto Coral. Direto Coral, 4463. Salvador, voo 9533, vai passando 205 para o 90. Voo 9533, chegada a Mari, desça até o nível de voo 100, ajuste 1099. Ok, para uma centena e 19, foi restrita a 250, permanece? afirmativo, número 3 na aproximação, voo 9533. Ok, 33. Patrulha 04, prossiga. Patrulha 04, ciente. Confirme a altitude e transponde alocado. Patrulha 04, ciente. Em condições visuais, 500 pés, ajuste no 099, reposte através de parite. Hotel Romeu Golf, visual com imagem. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, frequência livre para coordenação. Livre, boa. Torre, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Positivo, American 229 na escuta. Ok, acho que vai demorar um pouco mais. Mínimo 10 minutos, ok? Mantenha a escuta, só para dar uma previsão pro senhor, vai demorar um pouquinho o reboque. Ok, estou aguardando autorização, ok? Prossiga. Meu celular decolou de Serra Cuisca de Alta Lima, tá com proa de Serra Índia Cuisca. Vai manter 500 pés com 1 a bordo, o código alocado é o 0165, Romeu Romeu Cabral. Papá Romeu, Romeu, Oscar Bravo, ciente. Mantenha-se em condições visuais, 500 pés, ajuste no 099. Autorizado o cruzamento da 110 entre Duna e Simbra. Reporte visual com Serra Índia, Eco Índia. Ciente, bravo. São 31 no 44. Informa o helicóptero Romeu 44 na sua posição de 2 horas a 4 milhas. A 500 pés não interfere na sua aproximação. Gente, são 3144. Tio. Mantenha na escuta. Oxalé 62 no 3, decolou os 32. 1208, uma boa. 208, boa, 2 no 3. São 3804, desça para 4 mil pés sem restrições. Ajuste no 099. 4 mil sem restrições, 29, então 3804. Controle, boa tarde, Chané 62, 13, decolou na sessão. Chané 62, 13, contato radar, via saída da EL, submantenha 360. Via da EL, 360. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, esteja atento a um tráfego 2 horas, 7 milhas, em EIMA, o Romeu 44. É, bravo. Salvador, boa tarde, Papá, Papá, Alfa, Tango, Tango, ciente da Índia. Papá, Papá, Alfa, Tango, Tango, voe Mari para interceptar a chegada Mari, reposto para a descida, ajuste no 099. Sempre na proa de mar, repostará para a descida, Alfa Tango-Tango. 864, livre decolagem, pista no zero, o vento no 30 graus, 9 marchas. Iniciando o gol no 864. Tango na boca, no solo controlado. Ciente, frequência livre, boa. Boa. Tá, 3144. São 3804, sem restrições, desça para 2 mil pés. Ajuste no 099, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. A pista no 0, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, portal estabilizado, dando 3804. Táxi, Oceanair 6254 com 115, a voa do Alvinado é Guarulhos com 30 horas de autonomia. Está em falha 3000, 1019.